estabilizado, Abjete 6746. Abjete 6746, completo, destinação Chimitorre, 118-95. Completo, chama 18-95, boa noite, bom serviço. Você também, boa noite. Obrigado. 3520, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS, X-ray, reposto estabilizado no localizador. 896, sendo identificação, autorizada a chegada à mar, iria para 2 mil pés, que é negar no zero, 196. Autorizada a final do procedimento ILSX2, após estabilizado no localizador. Localizador 2520. 3520, chame torre, 118-95. 118-95. Controle Salvador, Papatão, Guaçara, Hotel Kilo. Guaçara, Hotel Kilo, assunto 40, assunto em código 0260 para o Patamara. Está acionado 0260, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, checou o transponder, como recebe o Oscar Hotel Kilo? Agora só o modo alfa, aguardando só o modo tchau, Oscar Hotel Kilo. Qual a altitude que está passando? Está passando 2 mil pés, Oscar Hotel Kilo. Agora afirmativo, contato com o radar na decolagem, submissão 140, vem por hoje. Uno 40 para o Adcoral, Oscar Hotel Kilo. Localizador, ou do 896. Autorizado final LS agora com a torre. Frequência no 895, bom pouso. 895, obrigado. Quilo, Salvador. Para o Talquilo, prossiga. Tem 58 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível no 40 e chame o controle Ilhéus na frequência no 20.1. Oscar Telquilo, bom dia. Controle Ilhéus 1201, Oscar Telquilo, bom dia.